Rádio Tamandaré, a sintonia da fé. Sua graça me alcançou. Tamandaré 2022. Milagres. Mais oração. Louvor. A sintonia do crente feliz. 24 horas pregando a palavra de Deus. Jesus me amou tanto. ZYI 772, 890 kHz. Rádio Tamandaré, Recife, Pernambuco, Brasil. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Santo Deus, eterno Pai, quero louvar, engrandecer e exaltar o seu nome, que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda exaltação. Quero lhe agradecer, meu bom mestre, por mais um dia de vitória, mais um dia de bênção que o Senhor me concede de estar aqui para fazer esta programação e levar o conhecimento da sua palavra às pessoas que precisam ouvir a sua voz. Ajude-me nesta manhã, ajude os teus servos que estão me ouvindo, ajude aqueles que estão neste dia de hoje, Senhor. Ó Senhor, me acompanhando através da programação 100% Jesus. Pai eterno, te peço que nesta manhã fale conosco, Senhor. Tamandaré na internet. É só clicar www.radiotamandaré.com.br. Comunicando, Pastor Fábio Silva. Rádio Tamandaré, a sintonia da fé. Rádio Tamandaré, a sintonia da fé. Sua graça me alcançou. Tamandaré 2022. Milagres. Mais oração. Louvor. A sintonia do crente feliz. 24 horas pregando a palavra de Deus. Jesus.